chama. Eu te amo, meu amor. Pra mim não ter que chorar. Vem me dar o seu calor. Pra mim não ter que chorar. Fez amor, aquele dia de prazer. Pra dar uma Defensoras do Brega.